Ni ara de com? Salvador, gol 1613 para o táxi, 123 a bordo, 13:50, alternando com 5. 8, bom gol. 208, obrigado. Câmbio pronto para decolagem, torre 18, esse é o 195. Livre táxi, tempo de espera do ano 0, quando lá 1895, boa noite. 360. 360, gol 885. Mike Eco Vitor, 65 milhas nordeste do Salvador, serviço radar encerrado, chame Aracaju 120, decimal 3. Localizador, Trip. Trip 5218, complete VLS, chame torre 118, decimal 95. 895, obrigado. Esquerda, bom 885, proa 200, para... 885 após desvios, proa deleda. Após desvio... 15 milhas nessa proa, tá? E a próxima de os vídeos? Veio sobre o campo, puxa uma olhada, teto estimado de 1000 pés. Informe quando visual. Tamará, como é que tá o vento? 190 com 16 nós, variando até 24. Seu Mate. Oi, Salvador, boa noite, gol no 6 ou no 3. Pronto, não pode esperar dar no zero. Condições de alinhar e decolar sem parada? Então, linha decola sem parada, 1-0, vento 1-90 graus, 1-7 nós, tráfego é aproximadamente 1 milha e meia do externo. Provisão com tráfego, a linha decola da 1-0, gol no meio, no 3. Confirmo, chama Recife na frequência 12685, alterna 2545, ao mesmo meu Golf. Teve pouso no zero. Teve pouso, o altímetro marcando 1021. Proxa. Gol no 613, decolado ao 08, controle 120, décima 8. 608 no 613. Boa noite, gol no 613, decolando sua escuta, cruzando 1600. 613, contato radar, sai da árvore. Sai da árvore, 613. Web 5827. 5827, prossiga. Agora para o Galeão 360. Que tá ponto 4 agora? Chega. Cruzado, Galeão 360 via Pesuro 10. Decola da 1-0, curva à direita. Saída é a da El, Leda e depois voa posição Bridge. Aciona 5001, controle 120, decimal 8. Da 360 Galeão, Pesulo 10, decolada 10, direita da El, Leda Bridge. 5001 é o transponder, 1208, 1208, controle web 527. Afirmativo, chama para acionamento. Solo 219. 121-9, uma boa noite. No Trip 5218. Prossiga, Trip. Tá livrando na Eco. Querido táxi Alfa, chame antes da Juliette na minha escuta. Alfa, antes da Juliette na sua escuta, confirma o pátio 1? É, tá aqui previsto a área remota do pátio 1. Gente. Desceu 050. 0? Oi, Fabiano. Está se aproximando da Juliette. Autorizado, ingresso à esquerda na Juliette, até a área remota, atento à sinalização. Até a área remota, atento à sinalização, 35218. 5, chame Recife, frequência 1251, alterna 13395. 51, alterna 3395, gol 1885. Obrigado, boa noite, bom trabalho. Boa noite. 1398, controle. Prossiga. Torre informa teto de 1.000 pés, visibilidade de 4.000 metros, chuva forte sobre o campo. Gol 1613, chame Recife 128, decimal 8, alterno 126, decimal 0. 288, 260, 6, 4. Prossegam 398. Vai reduzir aqui, a mim não consigo. Agora melhoras em Salvador. Veremos a cidade de óbito em etapa. Espera. Afirma, óbito em etapa, deixa para o 050. 050. Gol 604, chegada a Mari, desse nível 080, o ajuste 1021, a torre informa agora teto 800 pés, visibilidade 3.500 metros, chuva moderada. Para 80 e 21, ciente da 1398, copiou? Tinha aqui o teto na final da 10 entre 800 e 1.000 pés e a visibilidade aí por volta de 3.500 a 4.000, pista molhada. Toca, mas tá diminuindo então? Tá diminuindo, acho que não, tá instável, tá intermitente a chuva aqui. Fica mais forte, reduz um pouco, chuva leve, intermitente, tá nesse esquema aí. Ah, tá ok. No momento, passou agora a chuva forte, né? Correto? Não, a chuva forte passou, tá moderada. Tá certo. Controle, 1398? Prossegue 98. Tá, então tá mal, tem tato e prossegue para o pouso. Presidente, desça para 2000 pés, ajuste 1021, reporte localizador, gol 1398. 2000 com 1021, reporta no lote, 1398. Estacionamento na posição 4, avistante 827. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi 827. Paulo Web 827, pode confirmar o vento, por gentileza? O vento é de 1,60 graus com variação de 1 no 2 até 22 nós. Gol 1604, desça para 3000 pés, ajuste 1021, reporte localizador pistão 01. 3000, reportará localizador 1604. Com 398, complete LS, chama de torre 118, decimal 95. 19, 1398. Torre Salvador, boa noite, Gol 398, passando a Duna. 398, ciente do tráfego. Deu uma melhorada aqui sobre o campo, chove leve, vem chuva leve, molhada a pista, continua aproximação e fome quando o visual estima o teto aí agora, acho que mil pés. Other guy, good evening, 3662, information, Echo, position 8, request 8 clearance. Okay, I'd like to copy. Go ahead. Okay, clear to Natal, flight level 370, Viator Zulu 10, after takeoff, turn the left, to Puka, departure, Zipa transition, Skok 5006. Control 120.8. Here in Natal, flight level 370, Viator Zulu 10. Turn left after departure, Puka, transition is far. 5006, control 120.80, 3662. Okay, that's correct, report to push and to start. Report 3662. New livre aproximação. 2000 livre ILS, Gol 1604. Muito boa noite, OTAN 3858 para autorização Fortaleza. Fortaleza, pronto, cópia. Afirmo. Autorizado, nível 370, via Pesulo 19, decolada 190, curva esquerda, saída Momo, transição Froti, aciona 5007, controle 120.8. Autorizado para Fortaleza no 370, decolada 10, curva esquerda, Momo Forti, Upper Zulu 19, 5007 é o transponder, 208 é o controle, tá, 3858. Correto, chama para acionamento. Para o paciente da Fortaleza. 4071, tá pronto a cópia? Pronto, para cópia. Autorizado Campinas 360, nível via Pesulo 16, Belo Horizonte. Decola da 10, curva à direita, saída da El, Leda e depois voa para São Bridge. Aciona 5012, Controle 120 decimal 8. Controle 208, confirmo. Usado Campinas nível 360. Pós Leda para Bridge. O controle 1. Correto, chão passando. Pronto, web 527. Ok, aeronave agora liberou a pista, livre de decolagem 180, 180 graus com 18 nós, web 657, web 5827. Livre de decolagem, web 527. Boa noite, 398. 398, táxi Alfa, chegando em Juliette. Alfa, reporta na Juliette. Localizador 1604. 1604 em aproximação, cheque o trem, torre 11895. 1895, até já. Certo. Oito, obrigado. Torre Salvador, boa noite, bom 604, localizador. 5827, controle, contato radar. Pode voar, Elsa. Livre. Volta de 1000 a 1200 pés. Ok, ciente, informa a nave Sana. Três, nove, oito, onde está, Juliette? Autorizado, esquerda, porta 9. Esquerda, porta 9, 398. Request push and startup to 3662, stand 8. Ok, stand by to push back. Stand by. 04. Ok, livre pouso, 180 com 18 nós, estamos olhando. Ok, livre pouso.